Ronaldo, boa noite, eu vou 973, passa agora 1710 aí da Euleda. Valeu, 360, saída da Elvo, 973. distribuído. 08-09, obrigado, senhor. Até a próxima. Olhe, Salvador, boa noite, boa noite. Sermão, quanto possível, Francisco? Restrito 310, obrigado, 09.